nos céus seus nomes escritos já se consideram livres da condenação. Pelo sangue do Cordeiro justificado está, tendo certeza de fruir a salvação. Do trono branco está, tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar. Tudo se prostrará, tudo derreterá, tudo que o homem fez na terra se desmanchará. A terra fugirá, o céu se enrolará, a terra e mar prestarão conta de seus mortos. Mas a igreja comprada com sangue, lavada por Jesus, amparada está. É bem-aventurado o homem que com Cristo quer reinar. Os que de longe são chamados a cear, pois vão logo para o trono que ornado já está, e a alegria nunca mais se acabará. No trono branco está, tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar. Tudo se prostrará, tudo derreterá, tudo que o homem fez na terra se desmanchará. A terra fugirá, o céu se enrolará, a terra e mar prestarão contas de seus mortos. Comprada com sangue, lavada por Jesus, amparada está. Quando o Senhor se assentar no trono branco pra julgar, estarão perante o trono do Cordeiro, ouvindo a última decisão. Com reta justiça ele julgará. Ninguém pode fugir de quem está assentado no trono com poder e glória. Quem poderá contemplar? No trono branco está, tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar. Tudo se prostrará, tudo derreterá, tudo que o homem fez na terra se desmanchará. A terra fugirá, o céu se enrolará, a terra e mar prestarão conta de seus mortos. Mas a igreja comprada com sangue, lavada por Jesus, amparada está. Nova terra, novo céu, o tabernáculo do Senhor. Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, onde não haverá nem morte, nem pavor. Naquela cidade só habitará